ti a vontade de amar e gestos que criam fontes, a audácia de sonhar mais longínquos horizontes que o apelo a escalar cada vez mais altos montes, cada vez mais. Esta missão.